favoritos de helada caliente. You wired me awake and hit me with a hand of broken nail. Un espacio donde usted sabe lo que escucha. And run. El músico brasilero, paulista, Arnaldo Antunes, un día se dio cuenta que su casa era un sitio ideal para dar un concierto. Así concibió el proyecto Concierto Allá en Casa, grabado en agosto de 2010. Un proyecto en el que simultáneamente se hizo el registro sonoro, el registro fílmico y la presentación del disco. El proyecto dirigido por Andrucha Waddington cambió bastante la rutina de Antunes. La casa tuvo que ser adaptada para poder sostener toda la estructura. Unos días antes de la grabación, me tuve que mudar para fuera de la casa, dice Antunes. Dormí 4 días afuera. El cuarto se volvió camerino. La terraza, escenario. Los vecinos, conscientes de que además ese día Arnaldo cumplía 50 años, ni siquiera pensaron en reclamar del barullo. Tuve que pedir autorización a la municipalidad, dice Antunes. Fue todo cercado de afectividad. Los vecinos fueron invitados y algunos aparecieron solos. Familia, conocidos, amigos. Era una fiesta en casa, sintetiza. En el show, Antunes se presentó con un impecable traje gris claro, una corbata azul y una manga del traje roja. Así recibió al público con el tema A casa es sua, la casa es tuya. Boa noite. Uma alegria ter aqui com vocês todos, aqui na minha casa, pro nosso ye ye ye ye. Espero que vocês se divirtam daí tanto quanto a gente daqui, ok? A casa é de vocês. Cadeira, não me falta sofá. Só falta você sentada na sala. Só falta você estar. Não me falta parede e nela uma porta pra você entrar. Não me falta tapete. Só falta seu pé descalço pra pisar. Não me falta cama. Só falta você deitar. Falta o sol da manhã, só falta você acordar, pra janelas se abrirem pra mim, e o vento brincar no quintal, embalando as flores do jardim, balançando as cores no varal. A casa é sua, porque não chega agora? Até o teto tá de ponta cabeça, porque você demora? A casa é sua, porque não chega logo? Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. Jantar. Não me falta cozinha, só falta campainha tocar. Não me falta cachorro uivando só porque você não está. Parece até que está pedindo socorro, como tudo aqui nesse lugar. Não me falta casa, só falta ela ser um lar. Não me falta o tempo que passa, só não dá mais pra tanto esperar, para os pássaros voltarem a cantar, e a nuvem desenhar um coração flechado, para o chão voltar a se deitar, e a chuva batucar no telhado. A casa é sua, porque não chega agora? Até o teto tá de ponta cabeça, cabeça porque você demora. A casa é sua, porque não chega logo? É que nem prego aguenta mais o peso desse relógio. A casa é sua, porque você não chega agora? Até o teto tá de ponta cabeça porque você demora. Porque não chega, não chega logo? É que nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. Obrigado. Estamos compartiendo los favoritos de Helada Caliente. Banda Bardot, un grupo italiano de Florencia creado en 1993. Su género principalmente gira alrededor del folk rock. Vamos a escuchar de Banda Bardot el tema Manifiesto. Oggi non lavoro, oggi non mi vesto, resto nudo e manifesto. Sono fuori dal coro, nettamente diverso, le mode se ne vanno, io resto e manifesto. Contro ogni occasione persa, i calci di rigore sulla traversa, resto nudo e manifesto. Faccio un gesto e manifesto. Oggi guardo il cielo e manifesto. Resto nudo e manifesto. Faccio un gesto e manifesto. Oggi guardo il cielo. Gli eroi non se ne vanno, io resto e manifesto. Contro ogni occasione persa, i calci di rigore sulla traversa. Contro paranoia e tempeste, rimanere fuori, fuori dalle feste. Resto nudo e manifesto. Faccio un gesto e manifesto. Oggi guardo il cielo e manifesto. Resto nudo e manifesto. Faccio un gesto e manifesto. Oggi guardo il cielo e manifesto. Resto nudo e manifesto. fue Los Favoritos de Helada Caliente. Un espacio donde usted sabe lo que escucha.